Independente, mas por cifrão eu não me vendo. Não traio o que acredito, com destreza vou vivendo. Aprendendo, ensinando, tropeçando, mas seguindo sem olhar pro lado. Enquanto vão desistindo, eu me esquivo. Recuo, avanço se preciso. Estratégia bem traçada pra sair do front vivo. Nessa selva de concreto, insana competição. Vale tudo no safari, em troca do ganha-pão. Decepção, já tive várias pra contar. Me serviram de lição pra começar a caminhar novamente. A mente sente a fadiga, o corpo não obedece, mas eu não perco a briga. Chegar de intriga, não é por fome a minha batalha. É pra defender meu sonho, não por causa da medalha. Se falha, parceiro, o teste é decisivo. Acredito na parada, mantendo meu sonho vivo. Tá escrito nas estrelas, o que tiver que ser será. Faço o necessário pra minha alma levitar. Entre a responsa e a brincadeira existe uma fronteira. Quero um pouco de cada, juntar da melhor maneira. O que acredito me move, assumi um compromisso. Dificuldades existem, sempre fui ciente disso. Vagabundo se comove, mas no aperto da ré. Ninguém disse que ia ser fácil, nada contra a maré. E você começa a se sentir de canto isolado. Impossível achar alguém pra correr lado a lado. Matando um leão por dia pra não virar caça. Trapaça por todo lado e quase ninguém disfarça. Piada sem graça é o resumo do enredo. Talvez fosse diferente se o povo perdesse o medo de investir no próprio sonho. Fazer o que acredita, se entregar pra vida, fazendo o que o coração dita. É devagar, é como engatinhar no chão. Mas algo me dizia que nada seria ilusão. Independente, a minha patiocinha. O xixô não me faz feliz. Independente do que vier acontecer, estraçalha na batalha pra matar, pra morrer. Pronto pra desde já não parar de correr. Tendências mudam, mas sou contra, eu não vou me render. Porque tantos problemas vejo e quero dias melhores. Esqueça os pormenores, observe os arredores. Veja, nada mudou, nada muda, ninguém se move. Você diz que não é bem assim, então me prove. Agradeço quem colabora e vê nosso sacrifício. Há um preço de hora em hora cobrado nosso ofício. Interesses e sujeiras tornam tudo mais difícil. O que seria bom pra todos tornou-se malefício. Quer dinheiro? Se corrompe, faz a sua, vai em frente. Quer dinheiro? Também quero, de maneira coerente. Fortaleço a corrente, sigo firme e persistente. Nem comece a criar motivo pra levar uma com a gente. Isso tudo eu aprendi, muito vi. Sei de cor, sem ficar de tititi. Construir com suor, vou subir. Usando meu talento como escada. Fazendo o som que gosto junto dos meus camaradas. Independentemente dos comédias, deslumbrado segue controlado a curtas rédeas. Falso badalado, eu lhe ofereço o dedo médio. Pelo para-raio eu escalo até o topo do seu prédio. E lá boto meu nome na mureta. Nada vai fazer com que eu fique na sarjeta. Cada vez eu fico mais ligeiro às armadilhas. Sigo por inteiro, verdadeiro, honro o nome da família. Contra fluxo no peito tatuei. Meu time não tem dono, nenhum rei eu servirei. Faço minha parte contra esses roedores. Investindo no meu sonho, fodam-se os opositores. É devagar, é como engatinhar no chão. Mas algo me dizia que nada seria ilusão. Independente, a minha patiocinha. O xixô não me faz feliz.